Lixeirinha. hoje eu tô com um problema... Dictivo. Dictivo, então vocês percebendo. Desculpem, tá? Ela chupou muita groselha. Thank you. Cheirinha, aqui você ouve todas as músicas.